Pode crer, a violência continua, o ódio se espalha pelas ruas. A cidade vive em clima de tensão e o medo domina a população. Quem não deve nada às vezes teme, todo mundo na base algum dia treme. E uma arma, mano, um revólver, de repente na vida nem tudo resolve. Pobre mata pobre na cidade, a polícia age sempre sem piedade. E a justiça quase sempre é cega, até mesmo o inocente ela pega. Tranque suas portas, fiquem bem atentos, nada do que eu digo eu invento. Pelas ruas um cadáver sempre aparece e o medo na cidade prevalece. O medo na cidade, o medo na cidade, medo. O medo na cidade prevalece. O medo na cidade, o medo na cidade, medo. O medo na cidade prevalece. O medo é o que acontece a cada dia, a decadência cresce nos bairros pobres da periferia. Aumenta a violência e a patifaria. Eu já cansei de acordar no meio da madrugada escutando tiros, pessoas assustadas e desesperadas pedindo socorro, e a polícia alerta subindo, subindo e descendo o morro. O meu nome é MC Lee. Fatos reais de nada mais será dito aqui. O medo na cidade realmente está sempre aumentando. Ninguém confia, anda sozinho, ninguém está confiando. O que pode acontecer na próxima esquina? Bêbados e drogados roubando e matando por cocaína. Só dou meu ponto de vista e alguns conselhos também. Por isso tóxicos não recomendo a ninguém. Mas só que hoje em dia a juventude tem um outro tipo de atitude. O número de viciados a cada dia cresce. O medo na cidade prevalece. O medo na cidade, o medo na cidade, medo. O medo na cidade prevalece. O medo na cidade, o medo na cidade, medo. O medo na cidade prevalece. Todos meus amigos que cresceram comigo muito cedo entraram para a malandragem. Alguns deles, manos, não estão mais vivos pelo fato de aprontarem muitas pilantragens. Muitos deles hoje em dia estão se dopando, fumando, cheirando e até injetando, pois esse é um modo de vida. E um sujeito que acha que está no beco sem saída, eu não critico nenhum modo de vida. Toda e qualquer opinião quase sempre bem-vinda. A esperança que existe não deve morrer, senão não há mais motivo para viver. Muito otário hoje em dia sem saber deve, por se achar o maioral, o dono do mundo. E muita gente pode crer, também se esquece que um tiro leva menos de segundo. Proteção, todo mundo quer proteger sua família e sua mulher. Até uma criança que logo cedo aprende que uma arma não é um brinquedo. E é protegendo aquilo que é seu que muita gente pode crer que já morreu. Pois hoje em dia um cadáver sempre aparece e o medo na cidade prevalece. O medo na cidade, o medo na cidade, medo. O medo na cidade prevalece. O medo na cidade, o medo na cidade, medo. O medo na cidade prevalece. Quem não deve não teme, diz um velho ditado. Mano, li esse ditado, pode até estar errado. Mano, Caê, eu concordo com você, porque nas ruas da cidade tudo pode acontecer. E o medo se tornou um sentimento inevitável. Não vacile, seja honesto, é o mais aconselhável. Trairás a sua parte a qualquer momento, pode trazer grande tormento, sofrimento. E eu lamento que muitas pessoas só saibam se expressar com uma arma, um revólver na mão, assaltando o irmão, fazendo pressão. No mundo onde o fardado humilha até um pobre cidadão, não se dão conta que com isso só o povo está perdendo. Enquanto o cara engravatado continua enriquecendo, somos fatos reais, queremos a paz e para todos nesse mundo direitos iguais. Mas por enquanto, devido a um sistema enrustido, o povo sempre sai perdido, falido, sofrido, oprimido. Infelizmente é tudo isso que acontece, pois o medo na cidade prevalece. O medo na cidade, o medo na cidade, medo. O medo na cidade prevalece. O medo na cidade, o medo na cidade, medo. O medo na cidade prevalece. O medo na cidade, medo na cidade, medo. O medo.